passadas, nesse vem e vão. Quando te vi cantando blues e foi de paixão. Quando te vi aonde os outros nunca estão. Contam os passos pra onde vão. Dessas loucuras onde todos sempre estão. Mas são línguas mansas, claras e universais. Quando te vi cantando segunda vez, e os desígnios que se pregam foi você quem fez. Quando te vi cantando blues foi de paixão. Quando te vi aonde os outros nunca vão. Da sacada do meu quarto que eu me lembrei depois.